Vamos para a posição. Gente, graças. Controle Salvador, bom dia, parceria 2223, decolou elefa, árvore elefa. Estado radar, tu mantém nível 180 via saída. Via saída, parceria 2223. Vou no 630. Proceda no 630. Só velocidade indicada. Está reduzindo para 150, no momento 300. Gente, reduz a 2209 conforme carta da chegada Mari. Positivo, reduzindo, estava mais acelerado para poder descer, senão a gente ia chegar meio alto. Gente, todos a operação, curva esquerda, esquerda, até a proa 020, esquerda proa 20, limitado pela radial 290 do VOR Salvador. Vai intencionalmente passar o curso localizador, é o número 3 na aproximação, ou com o 630. A posição pro 020, limitado pela 290, para o localizador, com o 630. Salerno 63 no ONU, dispensado as restrições de altitude em SAR e pelo, e se mantenha 2.000 pés, ajuste no 098. Livre restrições de louco, funcionário, meia, 3 ou no ONU, 10-2. Para o solo, Ocean 6312. Ok, só ausente, Ocean 6312. Ocean 6319, decoração para sequenciamento, curva esquerda para o 190. Esquerda 190, vai encurtar? Sim. Dona. Autorizado, direto Dona 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, reporte no curso localizado. Chané 6319. Chamativo Dona 2000, final do lote, Ocean 6319, pode ser 1600 com referência de Zóia, pega o negativo. Grato. Bateu 5000, não é 30. Mantenha, vai para prosseguir na descida. Ok. Bom, 630, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 908. 4.000, 2. Kilo livre decolagem pista 17, vento 150 graus, 9. Salvador, approach number 3546, is established, localizing inbound ILS runway 10. Roger, man, complete approach, call now for the tower, 118.95, head on to land. 118.95, November 3546. 619, forma indicada. 2507. Usa 1709, 179. Tem condições de interceptar primeiro troço nessa proa? Afirmo. Está autorizado em ILS X-Ray, reporte no curso localizador. 170, esse meu rei autorizado, hoje na reporte celeta, localizer. Fundo 630, desse mantenha 3.000 pés. 3.000 pés, o 630. Azul, 9385. 9385. Azul, 9385, chama centro Recife, 1251, alterna 1325. 251-3325, onde é? Voo no 630 para o curso localizador, cuja direita até a proa 140. Direita 140 para o localizador, da 630. Bora! Santa Cruz down, cleared land, runway 10, November 3546. Flagem sub, mantenha nível de voo 100, sai da árvore. Fala, mantenha nível de voo 100, sai da árvore, Lima, aquilo do louco. 90-09, desse mantém a nível 050. 050, 09. Forma a velocidade indicada 9-09. 240. Reduza 2209. 220. Estabilizou o visual, ouça. 6311, segue tráfego, passando 12 horas, 5 milhas e meia, um Gulfstream, com 155 de ground speed. Reduza a aproximação, complete com a torre em 1895, grato, bom pouso. 1895, grato, até daqui a pouco. Volume 630, desse mantenha 2000 pés, autorizado final do ILS Xway para pista 1-0, reporte localizador. 2000, autorizado ILS, encontrará a pista 12, também autorizado. Bom dia, 63, zona 1 da UCNR, centro do tráfego à frente, agora 2000, 2 milhas e meia do alto. UCNR 63, zona 1, continua a aproximação, aguardando pista livre. Até a mão. Marinha 784. Sua posição, por gentileza. Zona 2, 144 a bordo, 3 horas e meia, Marcel. Oceania 6312, táxi autorizado até o ponto de espera via Taxi Índia e Taxi Alfa. No ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 9098. Índia Alfa 2954. Confirme o portão. 03. Você está no 03 do pátio principal? Negativo, pátio principal 03. Eu quero entrar no 2209. Liminex Wright, contact ground 121, decimal 1. Yeah, no, we're going to make a right turn here and contact ground 121, decimal 1. Chuta 3663, mantém a posição. Guarda. Chuta 3613, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Afirmativo, aguardando livre pouso, o Xanear 6311, informa banda de urubu, tem um cardume de urubu bem forte, senhorita, que na final, 800 pés bem no eixo. Entendi. Ah, 3-0, complete a aproximação, chame torre em 1895. 1895, no 6-0. 9-0-9, autorizado sinal do ILS X-Play para a pista 1-0, mantenha a proa. Intercept localizador, reporte estabilizado. Gente, 9-0 na nave. Posição na zona, gol na 630, e a LF passando por lá. 630, continua aproximação, guarda no pista livre. Guarda. Que confirme o nível solicitado para a promoção. Pode ser 3-0, taxi Raju Alpha and Kilo 2-3. Alpha Kilo 8-3. 9-7-0, pronto pra corte. Salvador, São Gonçalo, Sierra Bravo, Sierra Golf, nível 330, autorizado. Via conforme rota do plano de voo, carro 10, decola pista 1-0, curva esquerda, sai da Fuca, transição de par, controle 1-2-0-8, transponda 5-0, no 9-7-0. Autorizado, Natal, 1-3-3-0, rota compartilhada, perdão 1-0. Pista 1-0 para decolagem, também com a linha esquerda, sai da puta, transmissão de espaço, controle 1-2-0, 1-8, transforma 5-0, 1-8. 790, correto? Confirme o portão. Portão 9, pronto, assinamento. Aguarde para o pushback. Pushback assinamento TAM 9710. Alô, Oceania 6311, livrou na sexta. Oceania 6311, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Avante da Juliette. Bom, 9019, complete de aproximação, chama a torre no 895. 795. Em Salvador, gol 9099. 9019, gol, continue a aproximação, aguardando a pista livre. 9019, aguardando. Tiba, 360 nível, via o Brasilu 21, conforme rota do plano de voo. Decola pista no zero, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 120.8, transponder 5555, TAM 3859. Decola ao 21, controle 120.8. 208. Trono 20.8, transponder 5555. São 3859, correto. Chame pronto para pushback, acionamento. Chamar ação. Já está ciente das condições em vitória da conquista, se for possível coordenar com o Centro Recife pro do Quebec Victor 001, agradeço. 7 Azul 2783, passa nível 160, chame agora Centro Recife 1288, alterna 126, decimal 0, solicite ao mesmo nível 180 e a pro do destino. 288-260, obrigado, bom dia 2783. Controle Azul 4299. Do 4299, contato radar na decolagem, sua via saída da EL após 2000 pés, foi Leda. 2000 pés direto Leda, Azul 4299. Chané 6311, mantém a posição antes da Juliette. Solo Salvador, Gol 630. Gol no 630, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, Juliette. Solo seria um estimado de... Para o 9710, devido ao congestionamento no ponto de espera, é o número 2 aguardando para o push, ok? Sem previsão, tá? 9790. O 2196 ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 2196. 3 Alfa destino, confirma. É a proa 264, senhor. 264, Lima Quilo Zulu. Direto destino da presente, Lima Quilo Zulu. Na presente, autorizado direto, atualizado direto destino, Lima, Quilo Zulu. Direita no 211. 211, boa. Pouso no 300. Afirmativo, 1300, Lima, Kilo Zulu. Passaria do 2223. Chame Centro Recife, 1288, alterno 26, decimal 0. 1288, 260, obrigado, bom dia. Estou 9-0-9. Então, 3663, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Passar na táxi, 663. Dan 9790, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado acionamento, 9790. Só o seguinte, chegou no 6300. Estou com trânsito. Papai Tango Lima, Kilo Zulu, controle. Escuta, senhor, Lima, Kilo Zulu. Ponto de modificação de regras, quanto precisa? Solicita nível de voo 085, Lima, Kilo Zulu. Bem, submetenha 085, Lima, Kilo Zulu. Submetenha nível de voo 085, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, plano modificado é 1-2-3-7. Sim, Kilo Zulu. Controle Salvador, no Tiago 2196, decola no circuito. Voo 2196, contato radar, suba para nível 360, após 2000 pés, direto ali. 2000, voo Lenda, subindo para 360, voo 604, livre decolagem de sítio no zero, vento no 40 graus, 99. Livre decolagem de sítio no zero, tá na 3304. Bom dia, 63 no 2 ali, mantém sítio no zero. Quatro, aguarda para puxar o back acionamento. Alterno 1-3-3, decimal 2-5. 3-3-2-5, 19-9. 9790, táxi autorizado através do portão 612. Táxi autorizado através do portão 612, 9790. 84, sob condições visuais, 500 pés, o ajuste em Salvador. 1018, reporte visual como faz. Ciente, com frequência livre da presente, Marinha 7084. Controle do Salvador, muito bom dia, 9-0-1-0, fala, Shell. 1-9-0-1-0, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1-0-1-8, o presente pode estar. 0-0-5-0, controle Salvador, bom dia, 3-3-0-4 da Tança, e da Árvore Lefa, passa 2-500. 3304, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 após 2000 pés, 2000 pés voa elétrico. Sim, 2000 pés, vão direto elétrico, subindo para o 360, 3304. Roger, Sierra descending flight level 160 with information, India. Level 107, Victor Sierra, Falcon 910, descend to flight level 060, by heading in top intersection to intercept the Mari arrival. QNH 1019. 3666 para o Tati, 192 a bordo, alternando Galeão, 35 de autonomia. Táxi autorizado até o ponto de espera via Taxi India e Taxi Alpha no ponto de espera 11895, ajuste de altímetro no 019 da 3666. Taxi India, ponto de 395. Oceané 6311, autorizado ingresso Taxi Juliet, portão 2. Ingresso Juliet, portão 2. Juliet, portão 1. Juliette pro 1-9, autorizado. Pro 9019, segue aeronave da companhia, sua frente, Juliette 03. Ok, pro Juliette 03, na aeronave da companhia, Gol 909. 312, decola 31, controle 1208. 308, boa. 2, decolou, passa 1700. Tenei 63, 12, contato radar na decolagem, subo para o nível 350 após 2000 pés de jambo. Após 2000, jambo, só 356, 312. Papatango Lima, Kilo Zulu, 40 milhas. Oeste do VOA em Salvador, serviço radar terminado. Para serviço de informação e alerta, agora com centro Recife, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 128.60, Lima Kilo Zulu. 63, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento no 50 graus 8 anos. Também decolando no 0, tem 66. No zero, observe o segundo Gol após a passagem do segundo Boeing da Gol. Táxi autorizado até o ponto de espera via Taxi India e Taxi Alpha no ponto de espera 11895. O ajuste de altímetro no 0 no 9, então 9790. India segundo Gol, desvio esquerda, 63, 12, 10 graus, 5 minutos. 63, 12, livro de giz. Prato. Ei, bom dia, 0, 7, 0, a linha mantém pista no 0, 97 no 0? A linha mantém pista 97 no 0. São 3859, portão 4, autorizado para o chuveiro de acionamento, chame tá. Samara para o táxi, está 3859. Três, decola 35, controle no 208. 308. Salvador, Santos 3663, bom dia. Santos 3663, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 340, após 2000 pés de letra. 2000 pés de letra, 3663. Cristal 1790, livre decolagem, Cristal 10, vento 950 graus, 109. Autorizado decolagem, Cristal 1790. Chama 3304, chama o centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, tá? 3304, bom dia. Mantenha a prevista para São Paulo, por favor. Saída da EL. Muito obrigado. Mano 710, decola ao 37, chame controle no 208. 208, bom dia. Controle, um bom dia, 9790. Está 9790, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 330 via saída Buca. 330, saída Buca, está 3259, alterna Campinas, autonomia 0430, tem 168 a bordo. Táxi autorizado até o ponto de espera via Taxi Índia e Taxi Alfa, no ponto de espera 1895, o ajuste de altímetro 909. Índia e Alfa, ponto de espera, chama a torre, confirmando 909. 3000 feet, 1019017, Victor Sierra. Cristal 9190. Afirmo. Obrigado. Chame a 3312. Eu. Chame a 3312, chame o centro Recife, 126-85, bom dia, bom voo. 2065, boa. Salvador, bom dia, o azul 2714, estou sentindo informação 1, que é a autorização para Barreiras. Autorizado Salvador para Barreiras, nível 160, conforme a rota do plano de voo, decola pista 90, curva à esquerda, saída da motor direto, controle 120-8, transponder 5576, o azul 2714. O senhor apenas não conseguiu copiar a saída, poderia repetir a saída, por favor? Afirmo. Saída bom após direto com curva à esquerda da pista 90. Bombo após? Direto, DCT. Ok, bombo DCT. Conta autorizado no nível 160, conforme o plano, decola da 10 com curva à esquerda. O transformador será alocado a 576, a frequência do controle será 129-12208. E a saída será bombo após DCT, o azul 2714. Está correto, chame pronto para pushback e acionamento, azul 2714, no pátio de cargas. Chamará para pushback e acionamento, azul 2714. Controle 09710, alguma possibilidade de coordenar para o ETI PAS? 311, no solo. Afirmativo, senhor. Autorização para São Paulo. Ok, Ciante, Oceané 63, o nono, autorizado Salvador para o aeroporto de Guarulhos, nível 360, via o Brasil 190, conforme rota do plano de voo, decola pista 90, curva direita, saída da El Leda Motiva, controle 120-8, transponder. 5002, o Ocean é 6311. Afirmativo, então ficou a ultrasolo 10, separada 10, curva direita 340, conforme da EOL aí da morte, 208-5002. Ocean é 6311, está correto, chame pronto. Camarada, seu abraço. Responde quando estiver pronto para decolagem. Oh, a outra 3, 8549 está pronta. Obrigada, linha de decolar pista no zero, vento 150 graus, 11 nós. A linha decola no zero, está 3859. Está 3663, chame centro Recife em 125 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. Meu hotel Oscar Foxtrot, a identificação desse mantém a nível de voo 050 via chegada à mar e ajuste de altímetro 1099. 050, a gente descendo via Mari, do hotel Oscar Foxtrot. Está no localizador, o voo 9010. Voo 9010, complete a aproximação, chame torre. 118, do 1095, bom dia. É 18? 118, 95. 18, 900, obrigado, bom. Torre do Salvador, voo, voo 9010, está no localizador, aguardando o glide, já está. Tire a aproximação, ou informarei se você livre. As coisas. Decolagem autorizada, para o 3859? Afirmo, livre decolagem 3859, vento no 40 graus, 109. Iniciado, só 2621, na sua identificação, desse mantenha 4 mil pés, via chegada a bom, se ajuste de altímetro no 0, 19. November 107, Victor Sierra, descendo maintain 2000 feet, clear, final alert approach to runway 10. Report established, I don't localize the cross. Descend to 2000, cleared for the ILS runway 10, will report established. 107, Victor Sierra. De Salvador, muito bom dia. Tá 3859, decolou Arbor Elefa, passa 1500. 3859, contato radar na decolagem, se mantém a nível 360, via saída Arbor. Arbor Elefa, é 360, ascensão, até 3859. Salvador, tá 3662, já pode chamar você? 3662, centro Recife, 260, alterno 1288. Bom, 3663, né? Afirmativo. Obrigado. Salvador, muito bom dia. É o voo 9030. Confirme para o controle. Bom dia, voo 9030. Voo 9030, sem identificação, desse mantém a nível de voo 050, vigilância, via chegada amarela. 050, alguma chance de aprovar, já tem que dar um vídeo. Ainda não, aguarde. Certo. Papa Romeu, Zulu, Oscar, Alfa, prossiga. Victor Sierra is established. November 107, Victor Sierra, complete approach, call Salvador Tower, frequency 118.95. 1895, 1GA, November 107, Victor Sierra. Papa Romeu, Zulu, Oscar Alfa, tudo mantém nível 065, opção transponda 0142. Salvador Tower, 1GA, November 107, Victor Sierra, ILS, runway 10. Continue approach and standby landing clearance to November 107, Victor Sierra. Continue approach, 107, Victor Sierra. 1090, solo 46, direito, 121, decimal 1. Direito, 121, 1090. Pode voar, né? Falta 3859. Autorizado direto, alerta 3859. Obrigada. Number 107, Victor Sierra, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 11 knots, second landing gear. Clear to land runway 10, 107, Victor Sierra. A 62.0, sem identificação, desse mantém a nível 06200, via chegada à mar e ajuste no 09. 060, mar e 648, a sem identificação, desse mantém a nível de voo 070, vigilância, chegada à maré, qual sua velocidade indicada? Agora está 290. Vou direto para o Editap. Para o Editap, 6250. Hotel Oscar, Foxtrot, chama sinal Salvador em 1-1. 19.8, por favor. 19.8, obrigado. A próxima, Juliette, 9090. 9090, ingresso para isso aí, Juliette, portão 612. Voo 9008, ação e identificação desse mantém a nível de voo 080, vigilância. O presente voo e proa da posição maré. Ok, estamos voando na posição maré, 080, voo 9008. O número 8 na aproximação, mantenha a proa de maré, desse ao nível 080, mantenha a disputa para instruções, 9008. Ok, proa de maré, PM 080. O 9030, desse mantenha a nível 050, chame sinal Salvador. 119, 18. 19. 107, Victor Sierra on the ground at 5-4, name and extract. Contact the ground, 121, small one. 1211, with yourself, Victor Sierra. Good morning, November 1 at 07, Victor Sierra, cleared at November 107, Little Sierra, taxi via Alpha and Kilo to Apron 3. Alpha Kilo to Apron 3. Follow that as well, sectional cross, cut up to the next on Alpha. Sim, são 3859, obrigada, bom dia. Todo 648, você trouxe a indicada? 290. Passando de resviado na limpa? Prato. Pô 9008. Pô 9008, velocidade indicada. Tá com 280. Redução para 2509. 250 agora. 9008. Confirmo, após a passagem está autorizado, o azul 27 no caso. Caso o transponder acionado sem altimetria. Na trave de conhecimento e controle da região, está autorizado até 4.500 pés abaixo da critério do comandante. Frequência ali para a coordenação própria com o do local. November 372 Alpha Sierra, cockpit in sentiment in flight level 090. My arrival, QNH 1019. Okay, 390 1019 and Mari, 0 autorizado a nível de voo 050. 050, Oxana 6250. Pô 648, autorizado nível de voo 060. 060, Pô 9008, autorizado nível 070. 070, 9508. 6250. Prossiga. Prossiga indicada. 240. Recepção 2209, número 4 na aproximação. 220, 62, se quiser. Voo 621, uniforme indicada. 240, voo no 621. Voo 621, chame sinal Salvador em 119.8. 198. Voo 6250, chame sinal Salvador, 119.8, bom voo. 98, obrigado, 6250. 2008, forma o tráfego, 12 horas, 7 milhas e meia, mesmo rumo, cruzando o nível 110, Voic 737 da companhia. 0800. Qual a sua velocidade de escada, 250? 260, reduzindo. Ok, você gostaria de reduzir até 2209? 220, mas ok, obrigado. Obrigado. Repasse para cancelamento, hotel Oscar Fox. Pode cancelar da presença, senhorita, se autorizar, já abro a 17. Tem som no externo, cancela e segue para final da 17, hotel Oscar Fox. Ciente, no externo cancela e prossegue para o 17, hotel Oscar Fox. Azul 2714, aprovado para o táxi, está com 62 no PLD. 5 horas e 20 graus para o norte e alterna Sierra Bravo para a Paz do Leste. Informa que não será possível cumprir a restrição de 15 milhas em 9,27. Azul 2794, solo ciente. Táxi autorizado até o ponto de espera. Até o ponto de espera, vem taxi Índia e taxi Alfa. No ponto de espera, 1895, ajuste no 09, Azul 2794. Tátio Alfa, até o ponto de espera da Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajustado no 09, Azul 2794. Quase dá 17 já avistando o Telesca Fox. Telesca Fox, pouso autorizado, pista 17, vento 150 graus, 9 nós. Ciente, pouso autorizado, pista 17, Telesca Fox. Proa 10, limitado pela radial 280 VR em Salvador. Ok, esquerda, proa 10, limitado pela 280 Salvador, por 9008. November 372 Alpha Sierra, re-cleared until flight level 080. Clear, flight level 080. After manage, flight arrival, on 37 Sierra. Muito bom dia, é o voo 93. Voo 9030, continue a aproximação, informe o baixado travado, vento no 50 graus 90. Sim. Foi Salvador Azul 2714, está aproximado, baixado no 0 pronto. Tente manter o ponto, espera descer no 4. Já manter o ponto, espera descer no 4. Rival, QNH, remains 1019. 0190, after Mario White, thank you. Desde 8,96, sem identificação, desse mantém a nível de voo 090, proa de mar e após via chegada mar. Golf Romeo Whisky, aguarde. Papa Romeo, Romeo, Oscar Bravo, controle seus sigas. Posso autorizar, vamos na 03. Gente, ação transponda 5006, Romeo Oscar Bravo, reporte para Aldabar. Voo 9008, chame sinal Salvador, 1119, decimal 8, segue tráfego da companhia agora 5 milhas à sua frente. Ok, Salvador 098, segue tráfego da companhia, voo 9008. Tira. Tente. O meu isso é o centro fundo 5565. November 372 Alpha Sierra, reduce speed until 220 knots indicated. 2320 Nav, indicate that's Alpha Sierra. Alpha Sierra, we clear them to flight level 060. 060, Alpha Sierra. O Golf Romeo Whisky, o seu destino é Vera Cruz, confirma? Qual nível de voo até lá? Mantenha os condições visuais direto de Vera Cruz, reponte para a descida. November 372 Alpha Sierra, radar vector for space internal west, left heading 030. Left heading 030, 370 Alpha Sierra. Alpha Sierra, in case of communication failure, intercept localizer course, complete ILS actuator runway 10. Okay, cancel lost communication, intercept localizer runway ILS for runway 15. Runway 10, sir, and call now Salvador for final approach, 19.8, have a nice day. 1198, and in case of lost communication, ILS runway 10, please don't stop on channel. That's right, good day, sir. 1030, bom dia, taxa 2-ado via Alpha, Juliette, portão 07. Ok, Juliette, portão 07, 9030, obrigado. A 3896 é autorizado nível 080. A XGTR é autorizado nível de voo 050. 050, tá. Qual é a indicada, Mike GTR? Tá com 240. Tradução para 2209. 220, GTR. 3896 é autorizado nível 0620. No 4 na escuta do Twin? 27 no 4. Decolagem imediato 5 autorizado? Afirmo. 010. Venda 010, mais de acerto. Vai cruzar em mais. Vai curvar em mais meia milha aqui devido a uma formação. Chinem 250, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento no 40 graus, 10 nós. Bom dia, aguardando 620. Escuta 621, solo 04, libera a direita e chame solo 121, decimal 1. Libera a direita, solo 121, decimal 1, vou no 621. Mike India Serra, chama sinal Salvador em 119, décima 8. 798, grato, uma boa. Paulo Gol, 162, 1, bom dia, livrando. 1621, Alfa Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, portão 09, 1621. Mas é autorizado nível de voo 050. 050, tá 3296. Qual foi o meu isso? Escuta, você já. Previsão de iniciar descida mais quantas milhas? Qual foi o meu isso que aguarda? A 3896, você responde velocidade para 2209. 2209, 3296. Dr. William Whitty, será necessário que o senhor, ao livrar o continente, ingressar o cruzamento da Bahia de Todos Santos, e que decida para a altitude de tráfego em Veracruz. O senhor me reporta quando pronto, ok? Ajuste de altimetro em Salvador é 109. Posição 2, despeca saneamento. Saneamento 3 no 1. Autorizado, saneamento botão 2, chame táxi. Chamará ponto táxi, o chané 63. Matheus Salvador Azul 2714, decolou do perfil da Momo, passando 1400 pés, restrito ao 3000 pés. Azul 2714, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo no 60 via saída Momo. Voo 60 via Momo, Azul 2714. Aprovido o fundo, já descida. Ok, eu vou no 642, final. 250, solo 07, libera a direita, chame 121, decimal 1 na sola. 21162, 50. 1648, bom dia, guarde pista livre, vento 150 graus e 10 graus. Escute. Salvador, 119, decimal 8. 198, dá 32, na frente. Vou pro meu isque, décima tem 1 mil pés, em condições visuais, ajuste no 09. Uniforme, Mike, uniforme. Boa noite. 13308, desce em condições visuais até o nível 045, abaixo a critério do comandante. Não há tráfego de conhecimento e controle na região de Feira de Santana. Cruzando 045, frequência está livre para coordenação própria, bom pouso, até regar. Controle azul 2714. Prossiga. Eu não sei se foi bem copiado, nós estamos mantendo 3 mil pés aqui, porque a gente não consegue cumprir a restrição aqui em Momo. Está liberada essa restrição? Foi copiado sim, ainda não. Mantém ainda a restrição, aguarde a autorização para prosseguir na subida. Ah, está ciente então, grato ao 2714. Voo 9008. Voo 9008. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Vento 160 graus, 8 nós, número 2 para pouso. Aguardando pista livre, voo 9008. Essa vai para outra porta. Bravo. Tem condições de pouso pista 35 após seguir táxi da tropa 5? Afirmativo, senhor, está autorizado. Então, pairado na cabeceira 35, pouso pairado devido ao tráfego na final da principal. Vento no 60 graus, 99 e forma no solo controlado. Bravo. Libera direito, chame 121, décima 1. Direita, 121, no 643. Zero, zero, oito, há um helicóptero à direita, próxima linha do litoral, aproximando-se para pouso na pista auxiliar, não interfere com o seu pouso. Vento no 60 graus, 99, pista livre, pouso autorizado, 9008. Teve pouso, gol, 9008. Control, November 372, Alfa Sierra, on the ILS runway 10. 372, Alfa Sierra, continue to stand by for landing clearance.